caminho. Oh, oh. Ei, menina, ei, meu anjo bom, que ilumina meu caminho. Oh, oh. Você está ouvindo FM Assembleia 98,3. Evite a fraude. Neste período em que atividades à distância, como home office, aulas virtuais e entretenimento online estão sendo fundamentais, alguns cuidados são necessários. Nunca responda mensagens ou ligações que peçam dados pessoais, senhas e dados bancários. Não encaminhe ou informe códigos de acesso recebidos a terceiros, mesmo que a pessoa diga que é para sua segurança. Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio. Rádio Assembleia. Abandonar, maltratar, envenenar animais, tê-lo em sua posse sem o mínimo de higiene e alimentação é crime. Com pena de detenção de 3 meses a 1 ano mais multa. Artigo 32 da Lei Federal 9.605/98. Cuide bem do seu animal de estimação. Os benefícios que ele traz a você e sua família são infinitamente maiores do que os cuidados para que eles tenham uma vida digna. Posse responsável. Adote essa ideia. Apoio Rádio Assembleia. FM Assembleia. FM Assembleia. A rádio da cidadania piauiense. 98,3. Todo amor que eu lhe dei, você me ligou. Todo você se esqueceu. Você não vai ter alguém melhor do que eu. Mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Eu não quero lembrar que você existe. Quando penso em você até fico triste. Você um dia eu amei, mas não sei porquê. Agora tenho um amor melhor que você. Você não soube querer o quanto eu lhe quis. E agindo assim você só me fez infeliz. E um grande amor não soube compreender. Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer. Já nem quero lembrar o quanto lhe amei. Pois assim eu me lembro do que passei. Você não vai ter alguém melhor do que eu. Mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Já tenho um amor.

amor é minha e ela eu não tinha. Leva quem me quiser. Eu vou sabendo que te perdendo, perco bem mais que sou. Guerra perdida, alma vencida, leva quem mais te amou. Cartas na mesa, verdade, franqueza, pago dobrado e perco calado. Amanhã cedo sigo sem medo rumo ao entardecer. Viva ou não viva, vida sem vida não vai mais me prender. De tudo um pouco, de santo louco, soubeste me ensinar. Aprendi tudo, mas eu não mudo, sei que já vou chorar. Cartas na mesa, verdade, franqueza, pago dobrado e perco calado. Cartas na mesa, verdade, franqueza, pago dobrado e perco. FM Assembleia, a rádio da cidadania piauiense. Há uma saudade no meu peito, uma vontade de chorar. Sem teu amor não há mais jeito, se eu nasci para te amar. Não chores mais, meu grande amor, que eu parti, mas vou voltar. E o nosso amor será perfeito, é meu destino te adorar. Sinto a minha alma tão vazia, esta saudade é uma agonia, quase me faz morrer de dor. Sofro quando em meus sonhos sempre vejo o teu rostinho, aquele beijo, aquelas juras de amor. De dor. Sofro quando em meus sonhos sempre vejo o teu rostinho, aquele beijo, aquelas juras de amor. De amor.

Não mexe com o coração que tá quieto, não é esperto, vai acabar se apaixonando. Você corre o risco de sofrer saudade, não é maldade, eu já vou logo avisando. É que o poder que essa boca tem deixa gostinho de vontade a semana inteira. E o B.O. vai ser gigante se eu gostar também. É que eu só jogo sério, não entro em cama só por brincadeira. Quinta vai pedir pra mim o TBT. Saudosa maloca, eu gosto dos meninos desse tal, iê, porque com eles canta a voz do povo. E eu que já fui uma brasa, se assoprarem posso acender de novo. Eu também um dia fui uma brasa. Sabe de mim é meu violão, mas lembro que o rádio que hoje toca, ele é o dia inteiro, tocava saudosa da louca. Eu gosto dos meninos desse estado, porque com eles canta a voz do povo. E eu, que já fui uma brasa, se assoprarem posso acender de novo. É, negrão, eu ia passando, o broto olhou pra mim e disse: é uma cinza, mora. É uma cinza. Sim, mas se assoprarem, debaixo dessa cinza tem muita lenha pra queimar. E hoje o que é que eu sou? Quem sabe que... Plenária do Samba. Na área do samba. Sem você por perto, meus dias são iguais. Ninguém imagina a falta que você me faz. Pensamento longe, mais perto de você, yeah. Onde foi se esconder? Que não volta, nem pra dar sinal de vida, é um labirinto. Eu não vejo saída, sinto falta do teu jeito alegre de viver. Não sou nada. traz de volta o teu sorriso. Ah, eu preciso te encontrar. O Deus eu peço, não demora, porque aqui é o teu lugar. A fé no amor me deixa forte, faz me esperar, não ter fim. Jamais perdi a esperança de te ver voltar pra mim. Ah, eu preciso te encontrar. Jamais perdi a esperança de te ver voltar pra mim. Ah, preciso, preciso. Eu tenho fé no amor. Volta pra mim. Sem você por perto, os dias são iguais. Ninguém imagina falta que você me faz. Pensamento longe, mas perto de você. Onde foi se esconder? Que não volta, nem pra dar sinal de vida, é um labirinto. Eu não vejo saída, sinto falta do teu jeito alegre de me ver. Não sou nada sem você. Teu sorriso, ai, eu preciso te encontrar. Por Deus eu peço, não demora, porque aqui é o teu lugar. A fé no amor me deixa forte, mas me espera, não perdi. Jamais perdi a esperança de te ver voltar pra mim. Te encontrar, o que é aqui, o teu lugar, faz me esperar, não ter fim. Jamais perdi a esperança de te ver voltar pra mim. Sinto que você ultimamente não é a mesma que foi para mim. Já não me abraça como antigamente, não me olha mais de frente, e você não era assim. As coisas com você estão mudando. Já não conheço mais seu tom de voz. Parece uma raposa se esquivando e com manhas evitando de ficar comigo a sós. Existe alguma coisa atrapalhando? Deve ser alguém tentando acabar tudo entre nós. Você pode ser como a raposa que com sete manhas nasceu, mas a manha de sete raposas, quem tem na verdade sou eu. Você pode ser como a raposa com sete manhas nasceu, mas mas amanhã de sete raposas. Quem tem na verdade sou eu. Eu sinto que você ultimamente não é a mesma que foi para mim. Já não me abraça como antigamente, não me olha mais de frente, e você não era assim. As coisas com você estão mudando, já não conheço mais seu tom de voz. Parece uma raposa se esquivando e com manhas evitando de ficar comigo a sós. Existe alguma coisa atrapalhando, deve ser alguém tentando acabar tudo entre nós. Você pode ser como a raposa que com sete manhas nasceu, mas amanhã de sete raposas, quem tem na verdade sou eu. Você pode ser como a raposa que com sete manhas nasceu, mas amanhã de sete raposas, quem tem na verdade sou eu. Quero ver como é que fica, quero ver. Você pode ser. Sei por que te encontrar, é muita chance pro azar. Você me diz, acerta a certeza. A mente diz, voltar jamais, e o peito pede um pouco mais. E o corpo é breve, cede e fraqueja. Quando eu dou por mim, já é depois do fim, eu voltei. Quando eu vou reagir, juro não repetir, eu não sei. Me entreguei outra vez. Não é recaída, não é reinício, não é sem carinho, nem é compaixão. É um vestido de amor, é desejo, é vontade. Eu tento ser forte, mas é sempre tarde. Você já me enfeitiçou. Não é caída, não é início, não é sem carinho, nem é compaixão. É um recinho de amor, é desejo, é vontade. Eu tento ser forte, mas é sempre tarde. Você já me enfeitiçou. A mente diz, voltar jamais, e o peito pede um pouco mais. E o corpo é breve, cede e fraqueja. Quando eu dou por mim, já é depois do fim, eu voltei. Quando eu vou reagir, juro não repetir, eu não sei. Me entreguei outra vez. Carinho nem é compaixão. É desejo à vontade. Eu tento ser forte, mas é sempre tarde. Você já me enfeitiçou, me enfeitiçou. Mas é sempre tarde. Você... FM Assembleia. FM Assembleia. A rádio da cidadania piauiense. FM Assembleia. Você que está no trânsito, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a maioria das pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito tende a colocar a culpa no outro? Precisamos parar para pensar nas nossas atitudes no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Apoio Rádio Assembleia. Se você sonha em adotar ou já adotou uma criança ou adolescente, o CRIA, Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção, realiza um programa especialmente para você. O Papo da Adoção é um encontro mensal formado por pretendentes, pais e mães adotivos e acontece no primeiro sábado de cada mês, às 16 horas, na sede do CRIA. Venha conhecer mais sobre a adoção, debater, trocar ideias e se preparar para esta experiência. Mais informações, criapiauí.com.br ou 3216-6275. Você que está dirigindo com pressa, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que todo ano cerca de 40 mil pessoas perdem a vida nas ruas e estradas brasileiras e outras 800 mil ficam feridas? Precisamos parar com a violência no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Apoio Rádio Assembleia. 98,3. FM Assembleia. A rádio da cidadania piauiense. Pra eu tomar cuidado, eu posso sofrer. Eu não ligo, eu te quero, eu assumo, eu pago pra ti. No amor tanta coisa acontece, só quem está dentro pra quem pode entender. Dessa vez eu não vou me fechar, eu não vou me esconder. Teu passado não tem importância, não quero saber. O que importa de agora em diante sou eu e você. As histórias de amor que tivemos foram uma espécie de preparação. Nós ficamos amadurecidos e sábios de coração. Nosso sonho não é ilusão. Quero ser feliz, você também. Não devemos nada pra ninguém. Tá pegando fogo o nosso amor. Me leva pra onde você for. Eu fiquei sozinho mais uma noite sem você. Sem carinho, com tanta coisa pra esquecer. Você, meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus. Eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus. Você falou de amor, me iludiu e depois foi embora. Você falou de amor, me usou e depois jogou fora. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser. É uma saudade imensa que bate o meu coração. É a dor mais linda que a pessoa pode ter. Aí eu me afogo num copo de cerveja, nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa no dia, eu vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão. O você. Só por causa de você. Seu amor não vai embora. Não chora, meu bem. Não chora, meu bem. meu amor, não chora. Não chora porque seu amor não vai embora. Português lhe diz não chore, porém eu digo não chora. Sua mãe diz não namore, mas eu digo me namora. Você diz pra voltar cedo, eu só chego a romper da aurora. Não chora, meu bem. Não chora, meu amor. Não chora. Não chora porque seu amor não vai embora. Não chora, meu bem. Não chora, meu amor. Não chora. Não chora porque seu amor não vai embora. Já é hora, vou-me embora. Quero ficar, mas eu vou. Vou levar o meu pandeiro, vou levar meu agogô. Tome conta do que eu deixo, fecha a janela e a porta. A saudade me maltrata, a saudade me conforta. Não chora, meu bem. Não chora, meu amor. Não chora. Já não tem mais bonde, vou de outra condução. A batalha é bem longe, eu vou pegar meu avião. Vou levar minha cuíca, vou levar meu apochê. Se sobrar uma graninha, eu trago um presente pra você. Mas não chora, meu bem. Não chora, meu amor. Não chora. Não chora porque seu amor não vai embora. Não chora, neném. Plenária do Samba. Plenária do Samba. Ilá, ilá. Pra uma nova chance de amar. Toda vez que eu te encontro, o coração insiste em falar. Eu só preciso de um minuto com você pra me declarar. Meu olhar segue sem eu perceber. Já deu pra notar que ele não te faz feliz. E sinto que você também me quer. Eu não te trocaria por bebida, e muito menos por outra mulher. Ele faz com você, faz com você o que eu não vou fazer. Te deixa em casa sozinha, chorando na cama, dormindo tristinha. Pra uma nova chance de amar. Toda vez que eu te encontro, o coração insiste em falar. Eu só preciso de um minuto com você pra me declarar. O meu olhar te segue sem eu perceber. Já deu pra notar que ele não te faz feliz. E sinto que você também me quer. Eu não te trocaria por faz por outra mulher, ele faz com você. O que eu não vou fazer? Em casa sozinha, chorando na cama, dormindo tristinha. E eu sonhando contigo em ser teu marido a vida todinha. Chance de amar. Cai nesse choro que é de quintal de terreiro, que é desaforo, dá na pele do pandeiro, dá no couro que o pandeiro tem. Aro de ouro, aro de ouro, aro de ouro, soalhos de prata, sandálias de prata, quem tem? Diga menino, é a morena, é a morena, é a morena e a mulata também. Na torre sino, na torre da igreja o sinal, na terra no menino o tom é natural. O tom é tão maior, menino, segue o tino, o tino destino, o tino destino, o tino destino, destino do som. O choro é bom, o choro é lágrima, da lágrima rima, dos olhos da menina, a mina, o ouro da mina. Cai nesse choro que é de quintal de terreiro, que é desaforo, dá na pele do pandeiro, pedra no couro que o pandeiro tem. Aro de ouro, aro de ouro, aro de ouro, soares de prata, sandálias de prata, quem tem? Diga menino, é a morena, é a morena, é a morena e a mulata também. Na torre sino, na torre da igreja o sinal, na terra no menino o tom é natural. O tom é tão maior, menino, segue o tino destino, o tino destino, o tino destino, destino do som. O choro é bom, do choro a lágrima, da lágrima a rima, dos olhos a mina, o ouro da mina. Choro que é de quintal de terreiro, que é desaforo, dá na pele do pandeiro, é dá no couro que o pandeiro tem. Tem aro de ouro, aro de ouro, aro de ouro, soares de prata e sandálias de prata, quem tem? Diga menino, é a morena, é a morena, é a morena e a mulata também. Na torre o sino, na torre da igreja o sinal, na terra no menino o dom é natural. O tom é tão maior, menino, segue o tino, o tino destino, o tino destino, o tino destino, destino do som. O choro é bom, do choro a lágrima, da lágrima a rima, dos olhos da menina, a mina, o ouro da mina. Aro de ouro, aro de ouro, aro de ouro. Diga menino. Samba é do povo, é da massa, é do gueto. Sou sonho, sou realidade, sou eto. quem gosta de samba já pode chegar. E o pagode já vai começar. Na esquina, na rua, no beco, vai meu samba. Meu samba é do povo, é da massa, é do gueto. Sou sonho, sou realidade, sou eu. Quem gosta de samba já pode chegar. E o pagode já vai começar. Na esquina, na rua, no beco. Se o samba for de enlouquecer, se for pagodão pra valer, não tem hora certa pra terminar. Orgulho da nossa nação, por isso qualquer cidadão segura na palma da mão pro pagode esquentar. Vai meu samba. Meu samba é do povo, é da massa, é do gueto. É do povo, é da massa, é do gueto. Sou sonho, sou realidade, sou gueto. É, sou gueto. Quem gosta de samba já pode chegar. E o pagode já vai começar. Na esquina, na rua, no beco. E pode chegar quem quiser. Não importa se é homem ou mulher. O nosso desejo é te ver sambar. Não vale discriminação, por isso qualquer cidadão segura na palma da mão pro pagode esquentar, pro pagode esquentar. Meu samba é do povo, é da massa, é do gueto. Sou sonho, sou realidade, sou reto. Quem gosta de samba já pode chegar. E o pagode já vai começar. Na esquina, na rua, no beco. Se o samba for de enlouquecer, se for pagodão pra valer, não tem hora certa pra terminar. Orgulho da nossa nação, por isso qualquer cidadão segura na palma da mão pro pagode esquentar. Mas quem gosta de samba, é do povo, é da massa, é do gueto. É do povo, é da massa, é do gueto. Sou sonho, sou realidade, sou eu. É, sou eu, sou eu. Quem gosta de samba já pode chegar. E o pagode já vai começar. Na esquina, na rua, no beco. E pode chegar quem quiser. Não importa se é o meu mulher. O nosso desejo é te ver sambar. Não vale discriminação, por isso qualquer cidadão segura na palma da mão pro pagode esquentar. Vai meu samba, vai. Meu samba é do povo, é da massa, é do gueto. É da massa, é do povo. Sou sonho, sou realidade, sou eu. É do gueto, sou eu. Quem gosta de samba já pode chegar. E o pagode já vai começar. Na esquina, na rua, no beco. Isso é partido de primeira. Vai, sou eu. Na área do samba. Se acaso você chegasse no meu chateau, encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e um bosque em flor. De dia me lava roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. Se acaso você chegasse no meu chateau, me encontrasse aquela mulher que você gostou, hein? Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e um bosque em flor. De dia e de noite. Vamos lá. Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e um bosque em flor. De dia, que há? De noite já fui bom nisso, e assim nós vamos vivendo de amor. E assim nós vamos vivendo. Eu e minha namorada, não pude nem

de entregar o coração a quem não sabe o preço de um grande amor e desconhece o sabor de uma dor de amar. Bullying não é brincadeira. O bullying também pode acontecer no ambiente virtual, quando é chamado de cyberbullying ou bullying virtual. Agressores se valem do anonimato para divulgar vídeos e e-mails pela internet, o que faz com que extrapolem os muros da escola em instantes, expondo ainda mais a vítima e aumentando seu sofrimento. Bullying é covardia. Mude de atitude. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Apoio Rádio Assembleia. Dia 30 de dezembro, o programa Relembrando traz para você o especial RPM, turnê Rádio Pirata Show Verdão, ano de 1986. Está no ar, nas ondas do rádio, o show que parou Teresina. Participações especiais do guitarrista da banda, Fernando Deluque, Enio Moita, Nilo Gomes, Nivaldo Ribeiro, Kerly Soares, Marcelo Sibaldi, Alexandre Federal, Zé Lula, João Neto, Anete Campos, Gerson Fox e Li Cavalcante como repórter do tempo. E pra você, eu fecho apenas meu olho a 43, aquele assim. Vamos levar você direto ao Ginásio Verdão no ano de 1986. Pirata do céu. Uma viagem no tempo em 98,3 MHz e via Rádios Net para todo mundo. While my eyes were looking for flying saucers in the sky. Assembleia FM, especial RPM, turnê Rádio Pirata, Show Verdão, ano de 1986. Imperdível. Você que está dirigindo nervoso e impaciente, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que ano passado, 10 mil motociclistas morreram no trânsito brasileiro e outros 500 mil ficaram feridos? Precisamos parar com as brigas e disputas nas ruas e estradas. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Apoio Rádio Assembleia. 2 horas. Rádio Assembleia FM, ZYL 202, 98,3 MHz. A Rádio da Cidadania. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. A mulher é um jogo difícil de acertar, e o homem como bobo não se cansa de jogar. O que eu posso fazer

gente provar. Vem, gente. Hoje em dia a gente come o que dá pra comprar. Já tem gente reservando o almoço e o jantar. Vai, 30 contos já dá pra pagar. Um tremendo banquete, salsicha no pão. Vem, gente, provar que é bom. Vou lá mandar carrocinha pra vender cachorro quente. Vem, gente, provar. Vem, gente. Vou lá mandar carrocinha pra vender cachorro quente. Vem, gente, provar. No tempo da minha avó era tudo diferente, olha aí que vem. Vem, gente, provar. Vem, gente. 30 contos dava pra pagar, mas de um mês de almoço na velha pensão. Vem, gente, provar que é bom. Antes dava pra bancar, hoje nem pra fazer frente, olha aí que vem. Vem, gente, provar. Vem, gente. 30 contos já dá pra pagar, mas cuidado, menino, com a tal inflação. Vem, gente, provar. Que é bom, vou mandar carrocinha pra vender cachorro quente. Vem, gente, provar. Vem, gente, vou mandar carrocinha pra vender cachorro quente. Vem, gente, provar. Vem, gente, vou mandar carrocinha pra vender cachorro quente. Cansei de te esperar, mas de nada adiantou. Você me deixou no ar, sofrendo tanto. Tenho que me libertar da saudade que ficou. Só assim continuar, secar meu pranto. Nosso amor não deu em nada. Deixa pra lá, quero esquecer você. Já chegou o fim da estrada, não vou chorar. Eu preciso entender, entender. Deixa pra lá. De te esperar, mas de nada adiantou. Você me deixou no ar, sofrendo tanto. Tenho que me libertar da saudade que ficou. Só assim continuar, secar meu pranto. Deixa pra lá. aquela covardia que se vê. Se ligue na convivência dos animais irracionais, na vivência dos racionais. Se ligue na convivência dos animais irracionais, na vivência dos racionais. Cão e gato estão se beijando, gato e rato brincando no porão. Anisec o força no gogó é amigo do galo esporão. Os homens não se entendem, se entendesse como seria bom, mas não há respeito ao semelhante. E pouco amor no coração. Se eu quiser me jogar, se eu quiser me jogar no precipício, você deixa. Ah, você deixa. Se eu quiser me jogar no precipício, você deixa. Você está ouvindo FM Assembleia 98,3. A sua história importa. Cada um lida com a perda de um jeito. Tem quem chora muito e tem quem chora pouco. Tem quem se isola, tem quem procura os amigos e familiares. Luto não é doença e com o tempo a dor diminui. Observe seus sentimentos e busque ajuda se a tristeza começar a atrapalhar a sua rotina. Você não está sozinho. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Apoio Rádio Assembleia. Você sabe como ficaram seus direitos depois da reforma trabalhista? Com as novas regras, o colaborador, em comum acordo com o empregador, pode ter jornada de trabalho de 12 horas diárias com 36 horas de descanso. Antes da reforma, só era possível a jornada de 8 horas com limite de 2 horas extras. Entenda seus direitos. Uma parceria com a Rádio Câmara e a Rádio Senado. Apoio Rádio Assembleia. A boa música você ouve na FM Assembleia. Gioconda, pequena minha, vá brincar no mar no fundo, mas atenção com o tubarão, visto?

vou me desfazendo de você pouco a pouco. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vai pensando você que eu não quero tramor, tá? Mas só por enquanto vou me desfazendo de você pouco a pouco. Lhe ver, sorriso aberto, a esperança está no ar. Não quero ter decepção nessa viagem. Não usei da malandragem, pensando em te enganar. Não quero ter decepção nessa viagem. Não usei da malandragem, pensando em te enganar. Naturalmente, naturalmente sinto o peito palpitar. Inteligente, já provei do teu amor. Tão arrogante, várias pedras no caminho, me deixando em desalinho, sob a mira do amor. Tão arrogante, várias pedras no caminho, me deixando em desalinho, sob a mira do amor. Ai, coração, coração, peito menino, que navega pelo rio, onde mora Iemanjá. É a luz, é a luz que me alumia, traz a força e a magia, a pureza desse olhar. Naturalmente, naturalmente sinto o peito palpitar. Inteligente, já provei do teu amor. Tão arrogante, várias pedras no caminho, me deixando em desalinho, sob a mira do amor. Tão arrogante, várias pedras no caminho, me deixando em desalinho, sob a mira do amor. Ai, coração, coração, peito menino, que navega pelo rio, onde mora Iemanjá. É a luz que me alumia, traz a força e a magia, a pureza desse olhar. Outra vez, coração, peito menino, que navega pelo rio, onde mora Iemanjá. É a luz, é a luz, é a luz que me alumia, traz a força e a magia, a pureza desse olhar. Traz a força e a magia, a pureza desse olhar. Traz a força e a magia, a pureza desse olhar. Plenária do Samba. Plenária do Samba. Só pra usar meu corpo.

exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Mentira. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito. Exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Mentira. Comadre, vamos trocar ideia. Chega mais, senta aqui. Bem pertinho de mim. Se liga. Dá um tempo. Tem que ser agora, não vejo melhor momento. Não dá pra negar que o nosso relacionamento está cada dia ficando pior. Vai embora. Dói meu coração ter que te pedir. Não chora, se não me comovo, te abraço e te beijo agora. Também vou sofrer com a separação, pro bem da nossa união. Ter ciúme é tão natural, meu amor, mas o teu vai além do normal. Por favor, não me venha dizer que sou eu o culpado por você ser assim. Não essa não, meu violão de estimação que o meu irmão de criação me deu. Qual é? Você quebrou desconfiando ser presente de mulher. Fez muito mais um ano atrás. Xingou meu pai que pediu paz pra mim e pra você, pro nosso bem querer. Vai relaxar, raciocinar depois que a poeira baixar. Se me provar que se curou dessa doença, eu te aceito numa boa sem terror. Meu sonho diz que só assim a gente pode ser feliz, meu amor. Ah, meu Deus, dá um tempo. Tem que ser agora, não vejo melhor momento. Não dá pra negar que o nosso relacionamento está cada dia ficando pior. Vai, vai, vai embora. Dói meu coração ter que te pedir. Não chora, se não me comovo, te abraço, te beijo agora. Também vou sofrer com a separação, pro bem da nossa união. Ter ciúme é tão natural, ah, meu amor, mas o teu vai além do normal. E aí? Por favor, não me venha dizer que sou eu o culpado por você ser assim. Não, não essa não, meu violão de estimação que meu irmão de criação me deu. Qual é? Você quebrou desconfiando ser presente de mulher. Fez muito mais um ano atrás. Xingou meu pai que pediu paz pra mim e pra você, pro nosso bem querer. Vai relaxar, raciocinar depois que a poeira baixar. Se me provar que se curou dessa doença, eu te aceito numa boa sem terror, claro. Meu sonho diz que só assim a gente pode ser feliz. Meu amor, meu amor, meu grande amor. É, vai relaxar, raciocinar depois que a poeira baixar. Se me provar que se curou dessa doença, eu te aceito numa boa sem terror. Meu sonho diz que só assim a gente pode ser feliz. Meu amor, meu amor, meu grande amor. Vai! É verdade, é verdade. Meu sonho diz que só assim a gente pode ser feliz. Meu amor, se ligou, minha comadre? Por aí. Plenária do Samba. Quem parte leva saudade de alguém. e fica chorando de dor. Por isso não quero lembrar quando partiu meu grande amor. Quem parte leva saudades de alguém e fica chorando de dor. Por isso não quero lembrar quando partiu meu grande amor. Ai, ai, ai, ai, está chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem. Eu tenho que ir embora. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, está chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem. Eu tenho que ir embora. Quem parte leva saudades de alguém que fica chorando de dor. Por isso não quero lembrar quando partiu meu grande amor. Ai, ai. Ai, ai, ai, ai, tá chegando